coração. Será que ninguém se importa com a preguiça assim? Se um de vocês conseguir passar por essa depressão aí na frente, leva. Esse papo de... Ei, você é grandão, precisa de muita madeira. Eu sou pequenininho.

Preparem-se para a Era do Gelo! Protejam a sobrevivência dos Dodôs! Mas pra lá, mas pra direita! frustrado, Diego. Vamos! of my hand. Ombe say, ombe tell you to run. Ombe say, ombe the young. Well, pick me up with golden hand. Nobody see, nobody on. Well, I would like to hold my little hand. How about we run with? How about cry? I would like to hold my little hand. How about we run with? How about cry? Vamos lá, pessoal. Fiquem juntos. É fácil se perder por aqui. Pessoal! Dá pra ficar junto, por favor? Já chega a tomar conta do bebê. Thank you. Muito bem, vamos deixar você limpinho. Imagina que seu pai ia dizer se você voltasse todo sujinho e fedorento desse jeito, não é? Thank you.

Thank you.